추루루 추루루 추루루 추루루 추루루 추루루 Por favor, antes de se apresentar Guarde as cantadas no seu bolso Aí eu posso até gostar De você e do seu jeito louco Ah, já me disseram que os opostos se atraem E eu nem sei se é verdade, mas Nossas diferenças já se dão tão bem yeah. Eu tava certa que diria não Mas toda regra tem uma exceção Fora do padrão, a gente se diverte mais Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou a solução Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão, é confusão Ai, ai Mas não tem problema Porque eu sou a solução Solução Tchururu Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou a solução Seu perfume tem um cheiro de problema Você é confusão, é confusão Ai, ai Mas não tem problema Porque eu sou a solução Solução Tchururu Confusão.